Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para o Decadentes número 25. Programa esse especial em que nos reunimos para rememorar o bom e velho América Futebol Clube, aquele que um dia nos deu esperança de se manter na Série A. Mas que tal a draga do Cambis? Que é isso, Alisson? Que tá acontecendo? Mas nem o Santa Cruz, cara. Ô, véio, era pra eu começar o programa puto da vida, mas essa abertura me servia, tô tomando rabo, velho. O objetivo é isso mesmo. É pra desopilar de cara já, pra não entrar ninguém carrancudo aqui, não. Porque se o América decepciona, o Decadentes não. Não é isso, seu Claudio Sávio? Boa noite, coelhada. É isso aí, pô. Três palavrinhas pra explicar o jogo hoje. Puta que pariu! Isso. Três palavrinhas. Na verdade, são Pelo duas. menos o América me decepciona, mas a seleção de vôlei brasileira não me decepciona nunca. O bando de pipoqueiro também, viu? É, pois é. Vamos lá. É, eu já vou avisando desde já que a secura chegou finalmente em Brasília, então minha garganta tá pascucuia já. Eu vou tossir, vou relinchar no programa, vocês não ligam não, viu? Já tá avisado. Bom, hoje somos só nós três. O time básico, porque contávamos, tínhamos a esperança de contar com a alegria do seu Rony Franks, vulgo Formiga, Eu tenho uma mas notícia que. triste para vocês. O Rony teve uma overdose com a droga que ele estava usando. Ficou tão alegre que não viu vir. Pode ser que seja isso. Então Uma hora ele dessa, estava. ele deve estar pelado na Paulista comemorando, né? Ele estava escalado para hoje. Mas no finalzinho agora, faltando meia hora para entrar, deu problema lá, não conseguiu. Outro que estava escalado também, ainda está tentando entrar, é o menino Ramon Gregório. Nós vamos ver se ele consegue entrar É ainda aí porque no hoje meio do programa. Vamos teve ver. manifestação orgulho LGBT, né? O Ramon atrasa. Eu acho bonito, acho que cada um tem É que isso aí, Ramon. Força! faça o que quer, pois é tudo na lei. Ô Ramon, se você tá ouvindo aí, eu mandei o convite pro e-mail que você tá me pedindo, viu? Vai funcionar também. Aquele outro. Quero ver a resposta que ele vai entrar, porque não é o e-mail dele, não. Ô Ramon, entra no Facebook, que aí tem o link lá, é mais Não, ele fácil. tá tentando de tudo quanto é jeito, pelo e-mail, pelo telefone celular, ele tá apanhando igual um doido. Aí ele me mandou um outro e-mail aqui, que eu chutaria aqui da senhora dele. Mas vamos ver se ele consegue. Bom. O que, que nós tivemos hoje? Tivemos 11 horas da manhã, América e Santa Cruz. Um jogo que, para variar, nós tomamos um gol antes dos 10 minutos de jogo, aos 9. Tomamos um segundo aos 15. E aos 10 do segundo tempo, fechou-se a fatura do Santa Cruz 3 a 0. O América sem qualquer poder de reação. Teve comentário do Pablo, não sei se no intervalo ou no final do jogo, dizendo que o time. Porra, o time tá tentando se reerguer, vai com tudo, e que depois que toma aquele gol logo no início, desanda tudo. Claro, a gente Não vê isso acontecer. desandou tudo, não. O efetivamente fudeu a bicicleta foi na hora que o senhor Não. O7 errou o pênalti. Aí o trem desandou. Que aí, além de errar o pênalti, ele tomou gol segundos depois. Segundos Ali depois, pois é. foi dois gols em um minuto que a gente tomou, né? E assim, o João Ricardo ainda impediu dois gols claríssimos. Um deles, quando ainda estava 0 a 0, talvez um minuto antes do gol acontecer, ali aos 8 minutos, Na bola recuada, né? teve uma bola mal recuada ali pelo senhor Adalberto. Ah, Adalberto mentira! O fazendo. Adalberto recuou Juro! a bola errada? Se eu não. Olha, Ah, não! Você tá se eu não zoando, tivesse. Se eu mentira! não tivesse assistindo, eu também não acreditaria. Ah, Mas é que o que isso, aconteceu. gente? É Alguém tirou verdade. foto? Alguém filmou isso aí? Isso é Parece que a inédito. Globo tem imagens. Que é isso? Parece que a Globo tem imagens. Então o Adalberto errou um recuo de bola, o atacante chega na cara do João Ricardo. O João Ricardo saiu, conseguiu fazer a defesa, que é esse milagre que ele consegue fazer. Aí E no nessa hora segundo que a gente tempo, descobre, porque o esporte é diga. visto na perna. Porque o cara errou aquele gol também, o jogador foi uma defesaça. Mas Defesaço. se fosse atacante pouquinho melhor também, tinha Tinha finalizado, né? feito. Tinha feito. Que, Nossa, aliás, isso. na hora que a bola tá quicando, na hora que o atacante tá chegando a bola, o João Ricardo vai que sai. Faz que vai sair para cima da bola. Ó, entrou aí a nossa querida Jéssica Malta. Oi, Jéssica. Oi, tudo bem? Jéssica? Tudo de hoje, depois de hoje à tarde, tudo mudou. Impressionante, né? Se combinasse, não tinha dado mais certo, viu? É, ô, Jéssica, mas nós estamos falando aqui do momento ali, enquanto ainda estava 0-0, e João Ricardo fez uma grande defesa, depois o primeiro gol. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim. Do gol que o Borges fez, que exatamente o que a gente deixou de tomar hoje. Gol que o Borges fez? O Borges fez o gol exatamente assim contra o Curitiba. A falta de capacidade do atacante deles foi exatamente o gol do Borges que fez. Isso. Na hora que a bola tá ali sobrando, o João Ricardo faz que vai sair, vê-se nitidamente que o atacante vai chegar primeiro na bola. Eu achei que o atacante ia jogar por cima. Porque o João Ricardo vai para sair, desiste no meio do caminho e fica na linha da grande área. Falei, nossa, esse cara vai dar um totozinho, vai encobrir o João Ricardo. Já era. Não, o cara resolveu bater de chapa, o João Ricardo com a panturrilha direita conseguiu defender, né? Isso, ou seja, podia ter sido bem pior. Felizmente não foi. E a gente sabe, né, gente? A gente que vive desde os anos 80, a gente sabe que 3-0 não é goleado, tá? Então, quem tá falando que o América tomou uma goleada está totalmente errado. As definições de goleada não foram atualizadas. Goleada é a partir de... com diferença de 3, mas a partir de 4 gols marcados. Então, 3-0, gente, não é goleada. Parem de dizer que o América tomou goleada hoje. Mas, perdeu. Um jogo de... eu tinha comentado no último programa, um jogo de 37 pontos. E o América não conseguiu esses 37 pontos. E tá aí, nessa lameira. Já não sairia da lanterna se tivesse vencido. Agora não sai da lanterna se não vencer... quantos jogos está precisando vencer? 3, né? 3. Contando com resultados, tropeços, aspas, dos concorrentes, tem que vencer 3 jogos para sair da lanterna. Não é nem da zona de rebaixamento. É da lanterna. É, América, que beleza, viu? Tem que vencer 3 para pelo menos não ter a pior campanha da história da Série A. Para não ter, tem que vencer quantas? Acho que 3. Não são 3, não? Qual acho que é? Que não são 18 pontos? São 17. São 17? Então. Se vencer 3, são 9, empata. Então tem que vencer 4. É. Esse aí eu acho que ainda dá, viu? É, vamos agarrar com Deus aí, né? Vamos agarrar. É o que nos resta, né? É. Olha, uma coisa eu tenho certeza. Jogador do América, quando vai dar entrevista, você vê que o cara está cabisbaixo, pede desculpas à torcida, né? Pede desculpas pela situação em que o clube está e promete fazer o seu melhor para reverter. Não sai por aí dizendo que o time está uma merda. Ô, gente, a Jéssica foi embora. Será que ela não gostou? Ah, voltou, Jéssica. O jogador do América não está por aí dizendo que o time está uma merda. Não é isso, Cláudio? Cláudio. Já que o Cláudio não quer falar, eu vou falar. Você falou aí da entrevista de cabeça baixa. Não é só na entrevista. O time do América, no jogo, joga de cabeça baixa. O time tá lá embaixo, o psicológico do América. Mas imagina se os jogadores começarem a falar que o time tá uma bosta, a gente para de fazer o programa. Eles vão fazer o programa pra gente ao vivo lá. A gente não aguenta a concorrência desse nível, cara. Alô? Tá certo. Ramon, ou Jéssica, desculpa. O que você tem a dizer, gente? Você prefere Jéssica ou GG? É, eu tô achando que o Ramon não vai... O microfone dele deve estar funcionando, não. Não, a foto dele, você vê que ele tá bem chateado, né? Okay, ele tá tampando a boca na foto, todo mundo olhando. Por isso que não tá saindo ele áudio. Ele não quer falar, não tá saindo, tá difícil. Eu sei como é que é isso, Ramon. Mas vamos lá, então. Enquanto a Jéssica se vira ali... Ô, Alisson, você ficou até o final? Não. 3-0, juntei minhas trouxinhas e falei, vou embora, que eu não quero passar mais raiva com esse time, não. Mas na verdade, você tava falando aí desse lance do Alberto, eu tive sabe quando começa o jogo, e a gente tenta ser otimista o tempo inteiro, né? Começou o jogo, eu consegui enxergar o América com um pouquinho mais de vontade no início e pensei, bicho, hoje é capaz de dar, hoje eu acho que dá. Porque teve alguns lances que eu vi o time mordendo um pouquinho mais, o time tentando marcar um pouquinho mais na frente. Aí o Adalberto deu aquela pichotada, e eu não sei se foi a impressão que vocês tiveram também. Na hora que o Adalberto deu aquela pichotada, eu pensei, agora o psicológico foi todo lá embaixo, de novo. Porque a torcida naquela hora ali, e no papel dela, não acho que a torcida tá errada, porque passa o filme todo na cabeça, de entregando os gols no, de antes de 10 minutos, de todo jogo. E naquela hora a torcida teve muito medo do que viria dali pra frente, e os próprios jogadores em campo, você vê que eles, ao verem aquilo ali, os caras, parece dar um banho de água gelada nos caras. E ali eu pensei, daqui a pouquinho o América vai tomar um gol. Passou coisa de 2, 3 minutos, o América tomou o gol de fato. E aí, a partir dali, nada dá certo. Esse time não tem a menor capacidade de se recuperar de um golpe. Esse time, quando toma um gol, o jogo acaba. Porque eles não têm a menor capacidade de se recuperar. Eles se entregam psicologicamente, mentalmente dentro do jogo, no primeiro golpe. O Botafogo ontem estava tomando 3-1, já estava para acabar o jogo, o Botafogo buscou empate. Isso do América a gente não precisa esperar em momento algum. O América toma um gol, o jogo está praticamente definido. E aí na hora que tomou... O time não consegue, né? Eu tinha outros compromissos, falei, não vou ficar aqui perdendo meu tempo, passando raiva. Nem passei muita raiva, não que a gente está perdendo a capacidade de passar raiva. A gente fica mais decepcionado do que com raiva. Mas eu juntei minhas trouxinhas e fui embora. E hoje eu usei a maior arma possível de todas no jogo da América, cara. Eu levei a Lilica. A Lilica é a pessoa mais pé quente do planeta Terra. A minha filha brinca, eu acho que ela vê a segunda derrota do América viu na vida dela foi hoje. Olha aí. Ramon, acho que agora foi, hein? Será? E a Alice foi todos os jogos praticamente comigo em Sete Lagoas 2010. Pai, eu sou um péssimo pai, né? Mas não, você é um ótimo pai. Catequese, né, cara? É que não tá... Exato, tá certo. Não, mas ela gosta, ela vai, ela entrou no campo lá com os jogadores, eu faço a minha parte. Lógico, porque pra ela... Enfim, a gente tem que ensinar que não é só a vitória que é importante, né? O importante é competir. É Lilica, nós podemos votar nela como melhor em campo hoje, já que podemos, ela entrou em campo. Melhor em campo é a torcida. Hoje a torcida foi no jogo, mesmo dessa draga toda, compareceu, mas infelizmente, né? Ó, nós problema. Temos uma crítica à torcida aqui, viu? Depois nós vamos passar ela aqui. Eu já escolhi meu melhor em campo, eu vou votar na Lilica. Então, pronto. Ramon, é isso. Ramon, vai! Agora! Sucesso, meu filho! Ele? Ih, o Wayne ouviu. Aleluia! Abramos o seguinte, cara. O Sérgio Vieira caiu. Eu o trabalho desse todo pra falar desse time. O cara gosta mesmo da América, viu? Parabéns, Abramos. Cara, Eu hoje eu tô de Jessicão, cara. Mas olha só, Jessicão. Cara. Sobre o jogo de hoje... Cortou parou. Só pra mim ou pra todo mundo? Não, parou. É a síntese do grande final. Me ouvindo? Mais não. Ou menos. Eu só vi a síntese. Vai do início, Ramon. Alô? Sim, vai. Então, cara, vai agora pra trocar o Sérgio Vieira. Quem vai ser o milagreiro da vez? Ah, não. Isso aí é. Né? Nós vamos conversar mais disso. Mas não tem, né? Eu acho que até uma conversa, uma discussão boa que a gente pode ter. É se até que ponto vai valer a pena pro América ficar investindo nesse final aí do campeonato. Se vale a pena jogar a toalha e botar quem tem contrato longo para tentar desenvolver o jogador. Por exemplo, um cara que para mim poderia, se a gente de fato chegar à conclusão que a vaca já foi pro brejo, o Bruno Sávio era um cara pra gente tentar desenvolver na Série A. Vai fazer raiva pra caramba, vai perder gol, vai... Mas ele cria alguma coisa, cara. E ele tem mesmo contrato. Porque é jogador do América. Se ele render, dá pra vender. É jogador do América, tem contrato longo. Se render um pouquinho, dá pra vender pra um Grêmio, pra um São Paulo da vida. Então, até que ponto vai valer a pena ficar trazendo esses Danilo Dias, que tem contrato de um ano só, que se jogar bem vai pra outro time? Não sei, é uma reflexão que eu acho que tá mais do que na hora da diretoria então fazer. Ou dar uma jogada na toalha. A grande em pergunta é o que vai ser do América daqui pra frente, né? É. Qual que vai ser o América? Um terço de campeonato. Acho que, cara, o Alisson já tá falando em felizinho de campeonato. Não, mas vamos parar pra pensar. O América tem alguma motivação, algum poder de reação pra fazer uma campanha igual o Fluminense fez naquela época? Não. É qualidade técnica, né, pra isso também. Então, isso. Qualidade, mas... O Fluminense teve todo um aparato por trás do Fluminense, cara. Coisa que nós infelizmente não temos, e essa é a nossa realidade. Então, de fato, é uma pergunta que precisa ser feita. Vale a pena investir? Vamos trazer mais barca? Investe com o que nós temos? Eu não sei. Eu, por mim, bota o Milagres aí, vamos trabalhar só com o que a gente tem em casa mesmo e vamos embora. Ou que não seja o Milagres, que seja o Cláudio mesmo, vamos embora. Realmente eu assim, vou botar o Cláudio porque antes desse jogo, tá fora a garganta hoje. Antes desse jogo, o América teria que fazer uma campanha de 50% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. Isso acabou de ficar mais difícil. E a gente não está vendo esse poder de reação. Eu não acho que esse time só jogue isso que está mostrando. Eu já falei isso várias vezes. Agora, que o time não está encaixado, que a coisa não está funcionando, não está. Então, paciência. Então, vamos tentar fazer com que a gente tiver aí, igual comentei no programa passado, para mim, eu sei que vocês discordam, acho que vocês estão no direito de vocês discordar também, mas para mim, se terminar o campeonato com 8 pontos também, a mesma coisa que terminar em 17º. Aliás, vi um comentário desse hoje, alguém comentou, não lembro quem foi. Cheguei na posição que se o América descer em 17º, eu fico feliz. Para mim não é diferença nenhuma, gente. Descer em 17º, descer em 20º com 8 pontos, caiu do mesmo jeito, o resultado é o mesmo, é desagradável da mesma forma. Ô Henrique, então, mas sabe a diferencinha que eu acho que faz? Cai do mesmo jeito, é a mesma porcaria. Mas a diferencinha que eu acho que faz é o seguinte, cair do jeito que a América tá caindo e com a campanha que tá se desenrolando aí, vira chacota. Hoje mesmo já postaram no grupo da América aqui, tem pouco tempo, uma imagenzinha, uma montagenzinha da torcida do Flamengo falando que o América tem 6 derrotas, que se o Flamengo ganhar de menos de 4-0 da América... É vexame e tal, não sei o quê. Então, entrar nesse nível aí faz com que a gente está debatendo, já tem alguns programas aqui, do quanto que foi difícil a América, mesmo com dinheiro, tentar trazer algum jogador da prateleira média para a prateleira alta do futebol brasileiro. Isso desgasta a imagem perante a esses jogadores. Então, descer com um vexame tão ridículo, se a coisa realmente se desenrolar para um vexame tão ridículo, você pode ter certeza que na próxima vez na Série A vai ser ainda mais difícil atrair algum jogador da prateleira de cima, porque todo mundo fica com isso na cabeça. Então, eu acho que o único ponto que pode ter é esse aí, que cai do mesmo jeito, é tudo a mesma bosta. Mas se cair lutando, você pode ter certeza, por exemplo, a Chapecoense. A Chapecoense é um time que se cair no ano que vem e voltar no próximo, ela já tem mais facilidade de atrair algum bom jogador, porque os caras já, o mercado já olha para a Chapecoense tendo um pouco mais de confiança que ela possa se garantir na Série A. Se o América descer de forma tão terrível, o mercado começa a olhar pior ainda. Concordo que isso aconteça. Eu só não estou interessado nesse tipo de jogador que quer ir em clube com a de grife. Eu acho que esse tipo de jogador é exatamente o tipo de jogador que chega para comer e dormir e não rende muita coisa, entendeu? Você comentou do Danilo Dias, está longe da gente ter tido tempo de ver o Danilo Dias. Agora, o primeiro jogo dele, nessa barca que o América tá, entra num jogo de surpresa como titular, que não era para ele ter entrado. Parece que o Vitor Rangel tomou uma pancada ontem no treino e daí virou dúvida, acabou não entrando. O cara chega numa barca dessa, entra de surpresa como titular, e por mais que ele não tenha sido brilhante, não foi, agora, eu vi muita luta dele. Batalhou muito. Não foi? Para mim, um dos melhores em campo do América, fora João Ricardo, que aí, assim, garantiu 2 gols a menos pro América, ou seja, impediu a goleada, e o Roger, que tem vindo bem, tem mostrado muita vontade, se alguém entrava para rachar ali, hoje, Grafite não fez nada, e quem tava mais em cima do Grafite hoje era o Roger. Presta atenção, e o Grafite não fez nada. O Grafite não é qualquer coisa. Tá numa fase boa, inclusive, no Santa Cruz. E não fez nada hoje. Não fez grande coisa. Olhando o Danilo Dias jogar, eu lembrei daquilo que você falou, que os jogadores que chegam pro América podem, às vezes, não ter a grande qualidade técnica, mas o cara não vem com essa carga negativa, não vem com esse abatimento que os jogadores que já estão na América demonstram. E eu via no Danilo Dias, a América já estava tomando de 1, já estava tomando de 2, estava todo mundo já cabisbaixo em campo, porque os caras sabem que o time não vai ter poder de reação, mas ele tentava correr lá na frente, ele tentava buscar, fazer alguma coisa. Voltava para buscar, até no meio de campo, vinha ajudar, tentava trazer a bola, corria de um lado para o outro para virar opção. Vi muita batalha dele, eu gostei. Teve uma bola no foi cruzada mal pra cacete, passou o gol inteiro, ia se perder lá a meia altura do lado esquerdo da trave, ele vai, pula e consegue, não deu nada, né? A bola acabou saindo. Mas você vê ele se esforçando, esticando a perna e tentando qualquer coisa. Então, essa batalha dele eu gostei de ver. É, só um recado aqui, a Jéssica falou que tá difícil, que tá caindo toda hora. Então eu entendo que ela tenha desistido. Vamos ficar sem Jéssica hoje. Vai, Cláudio. Eu, onde? Não, achei que você ia falar alguma coisa. Você não, eu tô de brigar. Não, você vai de Leandro Guerreiro hoje? Assistiu o programa dentro de campo? Não, é mais ou menos, né? Porque é uma vontade de falar tanta coisa, às vezes a gente tem também, a gente não pode falar o que a gente pensa, mas que tá difícil, tá. A gente pode. É, eu, o que você falou em relação ao contratar, eu discordo do Arthur, foda-se que é pela antena, não adianta. É salgar a carne podre, cara. Eu acho que futebol moderno tem que ter planejamento. Se viu que já perdeu o ano, não tem mais como ficar, senta, calcula o pró e contra, já começa a planejar o 2017, cara. É melhor de cair e fazer um bate-volta e tentar recuperar mais 2018 do que ficar nessa área, sou grande, vou trazer jogador de 400 mil que vai vir para cá ganhar dinheiro, não vai resolver, vamos cair do mesmo jeito. E além de estar na Série B ano que vem, sem dinheiro, eu vou estar devendo mais ainda, cara. Tem que botar na ponta do lado. Seria uma aposta muito arriscada, porque seria muito difícil escapar desse rebaixamento. Ah, porque o América não pode abrir mão de 300 milhões no ano que vem. Falei, gente... Já abrimos mão ano passado. O problema de você chegar nesses 300 milhões no ano que vem, você garantir isso. Primeiro que você faça qualquer investimento que for feito, não há garantia alguma de que esse time vai conseguir uma campanha de 50%+ para se manter, né? E fazer esse gasto agora, contando com receber esse dinheiro no futuro... Das duas, uma, né? Primeiro, assim, não sobra dinheiro para fazer futebol no ano que vem se ficar, porque vai ter que ser feito esse investimento a mais agora, e também não há garantia que você vai ter isso. Então você pode cair e ficar sem o dinheiro ainda. É complicado. No Conselho ano passado, pessoal, não tem dinheiro. Então, vamos ver. Se não tem dinheiro, vão organizar e estruturar para o ano que vem, então, pelo menos. Que pode ser fazer igual o Ipatinga, subiu da C para B, BA, e acabou o time. Se gastar mais que tem esse ano também, pode ser igual 2004. A gente foi para a Série C e o time beirou fechar as portas. Então, assim, faltou até a palavra, ficar com vaidadezinha agora, não sei se é hora também, não. O América é maior que Série A, que Série D, o América é maior que todos nós juntos, cara. Tem o que preocupar com a entidade agora também. Né? Tem que tomar cuidado, gente. Fazer futebol sem dinheiro é muito difícil. Isso a gente já repetiu aqui 500 vezes. O Ramon, que não está aqui, a Jéssica, né? Que já falou isso 300 vezes também, que a gente tem que entender que é muito mais complicado a gente fazer futebol neste nível com o dinheiro que nós temos. E, enfim, aí tem que ver agora o que vai fazer. Eu entendo... Quem vai vir agora? Vamos falar disso. Eu entendo que a dispensa do treinador... Mandamos a dispensa do treinador... Isso, a dispensa do treinador, ela é um clássico do futebol brasileiro, de, ixi, fudeu, manda o treinador embora, é o que a gente sabe fazer, a culpa sempre recai sobre o treinador. Se você for olhar os números do Sérgio, de fato o time não rendeu mais com ele, mas não vou chorar Givanildo aqui também não, eu acho que o Givanildo tem muita responsabilidade sim. Não, o time rendeu mais com ele do que com o Givanildo, com ele ganhou uma vez, o Givanildo não ganhou nenhuma. Não, ganhou, Cláudio, ganhou. Com o Giovanni? Foi melhor. Ganhou, ué. Com quem? Seria? Não, tô viajando aqui? Não, peraí, não ganhou mesmo, não? Que a gente ganhou de Curitiba e ganhou de mais quem? Não, a primeira vitória foi contra o Figueirense, quem tava lá era o Cláudio Plato. O Giva empatou mais. Empatou, não ganhou. Ele empatou mais, não ganhou, não. Ele empatou mais. Então, assim, é ruim também. Não, e outra, o começo do campeonato, gente, foi contra times mais fáceis. Esse que é o problema. Times que o Sérgio enfrentou. As rodadas bônus, a gente gastou todas com o Givanildo. Aí o Sérgio pegou só os rabos de foguete. Não que defendendo, mas devia ter ganhado, devia. Mas o treino tá bom, não tá, não. Não tá. O Alisson, você ia falar? Eu te interrompi? Não, pode continuar aí. Não, mas era mais isso mesmo, assim. Por mais que tenha sido pior com o Cláudio em termos de resultado, de aproveitamento melhor dizendo, eu entendo que é uma tentativa de mexer com o time, mexer com o brilho dos jogadores, etc. e tal. Houve certos comentários de que talvez houvesse um corpo mole dos jogadores para o Sérgio cair, e eu não consigo ver isso, não imagino que isso tenha acontecido em tão pouco tempo, até porque para mim o Sérgio não parece ser aquele cara mais bruto para tratar com o jogador. Ah não, o problema do Sérgio é treinamento de 2 horas, entendeu? De maneira 30 bicho, minutos. Meu filho. Mas aí, jogador, né? De futebol, Henrique. Pois é. Lembra então... quando o Leão foi pro Cruzeiro, que acabou a farra? Aí os jogadores, quando o Leão caiu, agora a alegria voltou pra toca? Exatamente. O cara começa a cobrar demais, né? Nem pois sempre a filosofia nova funciona pra boleiro assim. Então não quer melhorar, né? Mas... porque toda a história de jogador vencedor, jogador que se destaca, todo o perfil que você vai ver, fora os totalmente fora da curva, né, os gênios do esporte, mas todo jogador que você vai ver, o Rogério Ceni batia falta pra caralho, há quantos minutos que ele ficava depois do treino batendo falta pra treinar? Cafu também. Zico, quantos minutos ficava fora? Isso. Mas o Cafu ficava treinando quanto tempo o cruzamento? Então, todo jogador, jogadores de alto nível, todos eles você tem um mais fora. Isso falando absolutamente só de futebol, né? Sem puxar outros esportes. Não. O Tiger Woods mesmo falava que quanto mais treinava, mais sorte ele tinha, né? Não é? Outras pessoas. O Tiger Woods falava que quanto mais treinava, mais sorte exatamente. Tinha. Né? Então, assim. Né? Quer treinar meia hora só? O treino não tá funcionando. Você não pode treinar mais? Não consegue treinar mais? Como é dá que é? Sangue, vamos lá. Né? Então aí a gente não vê isso. Não vê isso aplicado em campo. Pelo menos de uma parte boa do jogador, a gente não vê esse empenho, aí fica difícil defender. Mas né? Pelo menos com o Sérgio o time tinha pelo menos um esquema tático, esboçava alguma estrutura, pelo menos. E já era uma pequena evolução que tinha com o Jovanildo. Mas 10 vitórias, derrotas, sei lá, coisa também, não dá também. Agora eu acho que só mandar ele embora não adianta. Tem que mandar os três ali do grupo também junto. Mas do Sérgio, eu concordo com você que alguma organização tática a mais tinha, alguma valentia do time, o time enfrenta um pouco mais os adversários e tal, eu concordo com isso. Mas eu acho que em alguns outros pontos a gente perdeu também. Eu não estou aqui defendendo o Givanildo, não estou contrapondo o Givanildo com o Sérgio, não é isso. Mas eu via o time com o Givanildo, talvez o Giva, por ser mais esse estilo paizão, assim, talvez ele conseguia dar um pouco mais de contribuição para o psicológico dos jogadores. Eu senti o time um pouco menos abatido. Com o Sérgio, talvez na organização tática, na parte de futebol ali dentro das quatro linhas, talvez a coisa tenha evoluído um pouquinho. Mas na parte de confiança, a coisa foi lá no buraco. Então, não, eu fui, não fui, não era o treinador que eu queria, o Sérgio. Quando chegou as entrevistas, eu gostei. Eu acho que é um cara que pode ter futuro. É muito novo, a gente tem que avaliar isso. O Sérgio está com 33 anos. Muito novo, vai evoluir, eu acho que vai ser um bom treinador. Falei aqui no programa passado que talvez ele, para um início de temporada, montando o elenco, fazendo pré-temporada, ele pode ser um bom treinador, sim. Só que eu não me sinto hoje nem um pouco desapontado pela demissão, não. Nem feliz e nem triste. Não acho que é ele o problema. Não tenho expectativa de que vá melhorar tendo demitido o Sérgio, mas também não acho que foi injusto, não, porque se a gente quer achar que melhorou, a gente consegue achar algum ponto que melhorou, mas melhorou muito pouquinho, né? Foi Alisson, bem fraquinho mas a diretoria também, não vai deixar saudade, já tinha despedido ele durante a semana, né? A diretora da América falou que estava prestigiado, quer dizer, perder rodou, né? Sim. Aquela coletiva que deu certo, né? Foi a única função dela, né? Uhum. Meu celular. A mensagem, o furo da saída do Sérgio, pelo menos o que eu vi, foi um tweet do Thiago Reis, que foi aos 38 minutos do segundo tempo. Ou seja, foi antes do final da partida, e ele já tinha soltado no Twitter que o Sérgio não seria mais treinador da América. Ainda precisava da confirmação da diretoria, a diretoria estava reunida, etc. e tal. Mas assim, não foi nem antes, foi antes do final do jogo. Então, isso não foi decidido durante o jogo, né? Isso já estava decidido antes. Eu só lamento a saída, Alisson, por entender que não vai melhorar. Não vai chegar o salvador da pátria para salvar e para fazer um grande time, qualquer coisa. Esse não existe. E, esse não existe. E o Sérgio, até onde eu sei, ele era um jogador, ele era um treinador mais barato, agora pensando na parte financeira, é um jogador, um treinador, como você falou, tem um potencial, acho que pode ser um treinador sério. Você está falando que ele poderia ser um treinador que chegasse no começo de temporada para contratação e formação de um time. Começo de temporada não é janeiro, começo de temporada é outubro, né? Então, assim, eu insistiria com ele. Me parece que ele é um treinador bem mais barato, exatamente pela inexperiência. Ele é um treinador bem mais barato do que era o Givanildo, até mesmo, e do que qualquer outro que venha chegar. Não, e tem outra coisa também. Se atleta não quer vir um time que está caindo, imagina o técnico de ponta que vai pegar um time que sabe que vai ser rebaixado. É pior ainda. Acho que complica mais ainda. Sim. É bem complicado. Jéssica, tá aí? É sinuca de bico. Total. Vai ou não vai, Jéssica? Tá de rosca hoje, hein, Ramon? Pelo amor. Agora eu consigo falar com vocês, velho. Não, aí, você não consegue, não é possível. Consigo, agora eu resolvi toda a problemática. Mas qual é o assunto? Vamos lá. Nós estamos falando. O Ramon tá igual a América, só começa a jogar, depois já tá uns 3-0 pro adversário, já tá no segundo tempo, aí ele entra no jogo. O assunto é a dispensa do Sérgio. Ah, cara, é futebol resultado, né? Não tava funcionando. Sim, sim. Agora, quem vai ser o... Jéssica caiu. Agora, quem vai ser o salvador da pátria? Não existe, tem, né? Só sabe o tema. Quem vai fazer esse time jogar? Alemão? É... Flávio Lopes. Aqui, não, eu vou... Sabe o que é mais interessante? Diga. O Eutrópio tá sem esse clube, time, né? Pra jogar. Ah, não. A questão é a seguinte. Contrataram jogadores, né, que o Sérgio Vieira pediu, e agora demite o cara. É isso. É outro problema. É o problema do Sérgio que teve o Givanildo. É a síntese do que não está funcionando. Aí agora outro vai chegar, chega outro para pedir outros jogadores, e aí vai nessa. Ou seja, quando chegar o final do ano, uma temporada em que o América iniciou montando um time com jogadores mais modestos, e falaram que iam chegar no Brasileiro e adicionar qualidade nesse time e tal, não sei o quê. Quando você pegar lá no final do ano, você vai ver que o que se gastou com o futebol do América vai ser uma enormidade. Se bobear, o América vai sair com dívida em termos do que planejou e o que gastou em relação ao futebol. Falar uma e você não vai ver um jogador interessante passando. Você vai ver 40, 50 rodando, entra 5, sai 10... Entram 10, saem 5 e no final vai gastar uma dinheirama e não vai ter um time. Posso falar uma coisa? E o pior, uma coisa é você ser rebaixado para a segunda divisão com caixa em dia, sem dívida, sem nada. Tá falando isso aqui. O problema é ser rebaixado com dívida, com salário atrasado, e isso vai ser o grande problema. Aí é um passo da 7C. Não é querendo ser alarmista ou querendo ser, né, apocalíptico. Mas é uma possibilidade. Por exemplo, o Goiás, que foi rebaixado por problemas internos, salariais e questões financeiras, hoje está penando. Ele era o último, né? O último antes de entrar na zona de rebaixamento. E aí? Pois é, esse é o problema. Esse é o grande problema. Sinceramente, é melhor cair sem dívida do que também. Do que? Cadê a loucura? Bota a base, tenta salvar alguém na baciada lá. Aham. E vamos para ter paciência. Gente, mas não vai fazer isso, não. Isso de botar a base, isso tá, é um pensamento que a gente está tendo. Mas não, eu tô falando Thiago, aqui, o Alisson. Pode falar. Contratar mais gente para quem, cara? Sim, nós estamos falando pensamento, nós não estamos falando que vai resolver o futebol. Esse da não vai, não. Mas não, vai resolver o caixa. Eu não estou discutindo isso, não. Eu estou falando que o que vai acontecer, Thiago Reis já citou hoje, eu estava vindo, como eu saí no 3-0, eu vim escutando a Itatiaia. Aí no meio do jogo, os caras não estavam nem narrando o jogo direito, os caras também estavam meio puto. E o Thiago Reis falou, acho que tem 5 ou 6 nomes chegando aí já, tem um mexicano naturalizado que já chegou, tem um cara, acho que do Brasil de Pelotas que está chegando, tem 2 do Flamengo, o Nixon e um outro argentino que está no Flamengo, que diz que já está chegando. Mugni. Tem um outro que eu acho que já está fazendo exame, tem uns 5 caras chegando já, só. Pois é. Cara, mas são jogadores... O português pediu que o português participou da contratação. Aí os caras vão chegar agora, mas dispensa ele porque não teve resultado. É, aí contrata um treinador que tem uma outra visão de jogo, né, um outro esquema para jogada, esse jogador não se adapta ao meu esquema. Aí vai ficar a barca encostada lá. Ou talvez se encaixe, pode acontecer. É, pode acontecer. Por isso que eu lamento, sim, a saída do Sérgio. Eu entendo, sim, que futebol é resultado, e resultado ele não teve, mas eu lamento a saída do Sérgio exatamente por isso. Eu tinha falado no último programa. Por concordo, mim, vamos com ele até o final de 2017. Vamos ver o que ele tem. No último programa que eu participei foi até aquela questão, até para ver mesmo se o cara é bom, deixa até o final, depois faz um balanço, ele continua ou não. É, pois é. Aí não, vai trocar treinador agora, porque precisa dar uma resposta para a torcida. Mas a diretoria do América está jogando para a torcida, está jogando aos ventos para a torcida sem acertar nada. É. Entendeu? A gente está vendo o diretor do América ligando, pedindo em grupo, o presidente do América em grupo do WhatsApp pedindo indicação do jogador. Né? Eu acho que o que falta muito no América também é um desses novos presidentes, ele que entende futebol. Entende mesmo, para virar assim, ó. Não contrata esse cara porque esse cara não vai dar certo, esse cara é chinelinho, esse cara não vem de um bom campeonato, esse cara tá mal, já tem fim de carreira. Quem ele entende? Cadê o software? Ele foi pro Japão com o cara lá. Traz de volta o software. Mas o grande problema, o Henrique, o software é só uma ferramenta, mas você precisa do cérebro para decidir. Sacou? É a calculadora, cara. A calculadora te dá um número, mas se você não souber, né, como aplicar esses números... É, eu concordo com você, é porque eu tô vendo os números desses caras, quando esses caras estão vindo, e eu não consigo entender como é que esses caras estão sendo apontados, como é que o software fez a conta e mostrou alguma coisa. E aí lá planilha. Pois é, mas... atacante que na última temporada fez 10 gols em 47 jogos, e a solução do time. Atacante que nós queremos? 10 tá bom, Henrique, a gente contratou jogador esse ano, que o tal do Romário tinha na carreira. Na vida, cara. Eu tinha 10 gols. O Borges, por exemplo. O Borges estava 6 meses parado. É, mas o Borges, ainda. O Borges estava 6 meses parado. A última temporada dele foi uma bosta. Mas o Borges era uma aposta, porque você sabe que ele já foi alguém. Então vamos apostar, vai que ele está recuperado. Não sei se o contrato dele foi por rendimento. Produtividade? Produtividade. Sei. Produtividade? Se foi, valeu a pena. Eu acho que foi. Não? Porque o pessoal, não foi não. Tanto é que dizem que o Borges não quer a rescisão amigável. Diz que é 80 por mês. Só que é o seguinte, eu acho que para arriscar num cara que tá 6 meses parado, tem que ser um cara acima da média. O Borges é um cara acima da média só. É um dos maiores goleadores da época da era do ponto corrido. É o terceiro ou quarto maior goleador da era do ponto corrido. Ele é um cara acima da média. Ele está numa fase, nos últimos 2 anos, realmente... péssima, mas é um cara que há 2 anos atrás era campeão brasileiro. Ele é um cara muito acima da média. Não sei, cara. Pra mim, você tem que apostar num cara que. Pra mim, acima da média é um cara que já rodou na Europa, um cara que quer voltar. Esse cara não vem por 80 mil, não. E nem vem pra América. Nem vem pra América, exatamente. Não, isso é o grande problema. Então é o seguinte: também apostar em. Não sei, cara. Lá, Bananeira que já deu caixa. Também. Você quer um exemplo também? O que, que o Guerreiro tá somando no América? Não, hoje nada. Até ano passado ele somava. Talvez o Guerreiro. O Guerreiro foi uma ótima contratação do América. O problema é manter o Guerreiro por 4 anos. O Mancini. O primeiro ano do Mancini foi ótimo. América. E era Bananeiro que já tinha qualidade. Dado 5 caixas. O negócio é ter o planejamento de ver que a vida útil, entre aspas, daquele jogador, para esse nível, chegou ao fim. O Guerreiro, a gente subiu para a Série A. Muito obrigado, Guerreiro. Você foi sensacional, muito profissional. Eu acho que o Guerreiro seria um cara importante para muito time da Série B, mas ele não aguenta a Série A mais. Exatamente. O que foi feito com o Mancini, de subimos para a Série A, muito obrigado pelo serviço prestado, mas tchau, tinha que ter sido feito com o Guerreiro. E agradecer mesmo, porque ele foi muito profissional na América. Agora, o América o Borges, tem que ser. O Borges, eu acho que era uma aposta que ainda dava para se fazer. Não rendeu, concordo. Não tô falando que rendeu, não rendeu. Tá vendo? Tamo vendo aí que não rendeu. Agora, é uma aposta que sim, na hora que anunciaram o Borges, mesmo sabendo os problemas anteriores, falei, pô, pode ser que deu certo. A oitentinha tá barato. A verdade é que tá barato. Por exemplo, esse mercado é muito mais inflacionado. Vocês querem um exemplo como é que o negócio na América tá tão estranho? O Osman tá numa má vontade danada. E o Osman, alguém tem que chamar o Osman, você vai estar afastado. Vamos falar do pênalti? Então vamos falar do pênalti. Vamos. Primeiro que não foi pênalti, né? Não foi. Eu tava entrando no estádio na hora do pênalti. Não foi pênalti. Agora, no segundo tempo também teve um pênalti que ele não deu. Foi em cima do Juninho, se eu não me engano. E ele não deu também. Acho que tava 3 já, eu acho. Ele não deu pra Portugal, né? Eu também acho. O Osman vai errar, esse cara vai matar o Osman aqui, ele não deu por isso. Pois é. Então, vamos lá. Mas o Osman tirou a bola da mão do Danilo Dias, né? O Osman tirou a bola, isso eu não vi, isso você viu? Eu realmente, eu tava buscando o lance pra rever aqui, não consegui achar o vídeo. Que a gente tava conversando, pois é, não, a gente tava, eu não vou conseguir ver agora. Mas a gente tava conversando antes do jogo, antes do programa começar, e aí a gente tava comentando exatamente isso. Quer começar, Alisson, falando do Osman? Não, pode falar. Bom, vamos lá. Durante a transmissão lá no Twitter, eu até comentei que logo acabou de errar o pênalti, o seu sangue está a 350 Fahrenheit, e aí eu falei, porra, chinelinho que está há vários jogos sendo criticado e não jogando nada, não mostrando vontade, não pode bater pênalti. Esse foi meu comentário. Temos aqui o Léo Gomide mandou um recado aqui, depois eu vou botar outro recado nele no ar, mas ele me mandou um recado aqui falando que, mais ou menos a mesma coisa, não tem como deixar o Osman bater aquele pênalti. Durante o dia eu fui digerir o Osman bater aquele pênalti. Das duas, uma para mim. Tá? Não existe uma terceira opção. Ou ele está fazendo isso de propósito, o que aí eu já não consigo acreditar também. Ninguém é muita burrice, assim. Né? Ninguém é tão burro assim. Ou realmente o cara está numa fase incrivelmente ruim. Por quê? Ele está absolutamente criticado pela torcida. Ele, minutos antes, 5 minutos antes, ele tinha sido um dos responsáveis pelo gol que o América tinha sofrido. Ele chega para marcar. Ele não tirou o pé, né? Ele só não entrou com a mesma força. Ele não entrou com o pé duro. Aí a bola só cascou e sobrou para o atacante na frente. Não é que ele não chegou a tirar o pé, não. Ele foi na dividida. Mas foi com o pé de moça. Sim, né? Então assim, ele é responsável, um dos responsáveis pelo gol que a América sofre. Acho que ele não estava sendo vaiado ali antes do pênalti, né? Tava não. Não, mas assim, ele tá com essa carga dele. Ele foi eleito aqui, tá sofrendo várias críticas. A gente nos últimos programas, se eu não me engano, foram duas lavadas pro Ovan como colatina do jogo. E ele vai bater o pênalti. Muito bem. O Sérgio, não dá pra criticar o Sérgio pra mim, não dá pra criticar o Sérgio Vieira, porque o Sérgio tá do outro lado do campo, lá na puta que pariu, não é ele que vai gritando de lá, falar quem vai bater ou não vai bater. O Leandro Guerreiro, talvez... Porque ele podia ter treinado e ter um bom aproveitamento. Podia, talvez, a gente não sabe. Sim, sim. O Leandro Guerreiro poderia ter chegado lá dele e falar, bicho, não vai nessa não. Porque tem um negócio que, assim, é muito bonito a gente bater palma pro Cristiano Ronaldo, chamando o outro lá, que tu vais bater, solidariedade, se perder, foda-se. É muito bonito, com sotaque português fica mais legal ainda. Mas o fato é que, se aquele cara na semifinal perde aquele pênalti, ele tava fudido. E o Cristiano Ronaldo tava sendo criticado junto com ele, porque tava gravado o Cristiano Ronaldo chamando um cara que virou e falou assim, não estou bem hoje, não vou bater. Claro, depois da coisa feita, fica fácil aplaudir. Agora, a gente sabe que se tivesse dado errado, eram os dois condenados. E talvez mais o Cristiano Ronaldo, por ter insistido com um cara que sentiu que não estava no momento bom. O caso do Osman, eu não tinha visto, eu estava tentando ver, realmente eu comentei mais cedo com os meninos, pô, será que ele não foi, pegou a bola com aquela garra, falou assim, pô, vou bater? Porque se ele fez isso, eu consigo entender o lado do cara. Ele está numa fase do caralho, ele joga mais bola do que aquilo, porque a gente já viu ele jogar mais bola do que aquilo, ele cometeu uma falha que resultou no gol do adversário, o cara corre, pega a bola e fala assim, porra, é hoje. Quantas vezes a gente não vê isso? Um jogador, um zagueiro, por exemplo, que faz um gol contra, depois vai lá e faz o gol do empate, ou qualquer coisa, se redime naquele jogo, essas histórias a gente vê, ó, a todo momento no futebol, todo momento, vários jogos a gente vê isso. Então talvez por ele fosse isso. Então eu não consigo mais criticar o Osman. Eu acho que assim, ele assume um risco muito grande. Ele chutou mal pra caralho, porra. E aí ele tem que fazer essa autocrítica. Você não sentiu uma displicência no Osman, não? Porque é o seguinte... Então, aí é que tá. É displicência ou é uma fase? É o que eu falei no começo. Pra mim é duas coisas. Não sei, cara, sabe por quê? É proposital. Se o cara tá numa má fase, você vê o... fase. Porque não é possível. Não, você já viu o Sávio. O Sávio numa má fase, ele perde uma jogada, perde um gol, ele abaixa a cabeça e vê que o cara sente. A torcida tava... Eu tava lá, a torcida tava pegando o pé do Osman e pra ele era a mesma coisa. Ele não tava nem mas aí. Mas aí é da personalidade de cada um, eu acho. Eu ia falar isso, hein. O cara que corre. O cara que corre pra pegar uma bola do outro pra falar, não, deixa que eu bato, e depois vai bater com displicência, eu não consigo entender a lógica. Mas olha só, mas você não acha que assim, qualquer jogador que perdesse, que ele fosse lá, né, queria se redimir com a torcida, perdesse o pênalti, a torcida começasse a pegar no pé dele, ele pelo menos ia dar um carrinho, ia tentar fazer alguma coisa. Isso ele não tentou, não, cara. Ele não ia numa bola perdida. Não, tem jogador que não consegue reagir. Deixa eu falar sobre o Osman. O Osman, eu acho que o que está acontecendo, assim, não estou defendendo o Osman de jeito nenhum. Acho que bateu um pênalti pessimamente mal e tal. Só que o Osman, ele começou a trajetória dele no América fazendo muito gol e fazendo jogadas legais e tal. O futebol dele estava animando. Só que a gente esquece de lembrar do seguinte detalhe. Era Campeonato Mineiro. E ele estava fazendo gol e estava sobressaindo em zagas de Campeonato Mineiro. E o que acontecia com o Osman desde aquela época? Se você pegar os programas daquela época, você vai me ouvir em algum momento falando que o Osman era um jogador preguiçoso. Aí ele fazia gol, ele jogava bem, ele fazia jogada bonita, ele fazia passe. Mas ele, para mim, é isso que o Henrique, acho que o Henrique está tentando falar. A característica dele é de ser um jogador aparentemente preguiçoso dentro de campo. Ele vai nas jogadas com pezinho de moça, ele vai com preguiça. No Campeonato Mineiro, isso tava, não é que isso estava funcionando, a parte técnica dele sobressaía, por isso ninguém pegava no pé dele, porque ninguém pegava no pé do cara que ia lá e fazia o gol. Também de nível técnico. Exatamente. Sim. Chegou o Campeonato Brasileiro, o Osman parou de fazer gol e a parte técnica dele parou de sobressair, porque é Série A. São adversários mais qualificados. E aí, quando a falta de gols apareceu e a falta de jogadas plásticas, de criar jogadas... Quando ele começou a jogar mal, começou a aparecer mais essa parte... Começou a ficar mais visível para a torcida e começou a incomodar mais essa parte da preguiça em campo. Mas para mim, essa preguiça em campo, eu vejo as pessoas falando, ah, o Osman agora, depois da proposta do Santos, agora ele tá de sacanagem. Para mim não é depois da proposta do Santos, não. A parte de ter preguiça de jogar futebol, o Osman tem desde o primeiro jogo que ele fez no América. Só que antes a parte técnica sobressaía no Campeonato Mineiro. Agora na Série A não sobressai mais. Então aí, quando a parte técnica não tá sobressaindo, a crítica sobre a preguiça apareceu. É uma coisa complicada, cara. Eu, sinceramente, eu acho que, nem que seja pra preservar um jogador que é do América, o América deveria... Botar o mancão nele. É. Eu acho que o Sávio deveria estar nesse time há mais tempo no lugar do Osman. Pobre xingar, pobre brigar. O Sávio entrou bem, cara. O Sávio é agudo. Você aqui? Ele fazendo vai, papel ele... do advogado diabo, o Sérgio Vieira achou a posição certa do Sávio. É o Givanito que jogava com o Sávio errado. Botou o coitado de jogar de centroavante, ele não é centroavante, ele joga pelo lado. Mas ele é um jogador que cai pra ponta, um falso ponta, que sabe tabelar, pode vir de trás, entendeu? Mas ele não é o cara, ele não é o centroavante. Ó, recebi aqui agora. Após derrota 3-0 em casa para o Santa Cruz, Globo Esporte, isso aqui. O diretor está muito próximo de anunciar nomes como Loboa, Lucas Mugni, Nixon, Michel, Michael, não sei. Além de Diego Lopes, o Lucas Muxley estava no News Old Boys. Então esses cinco aí mesmo. Esse Michael aí, ele é Michael, Michel também, não sei. Ele começou no Fluminense e ele passou um bom tempo aí suspenso por doping. Por cocaína. Envolvimento com droga, agora vai vir jogar na América. Dizem que tá vindo pro lugar certo, né? Pô, velho, mas já que eu tô falando em merda... Droga aí, não é droga, merda. Tal. É, lembrei que diz, não, droga é uma merda, velho. Entendeu? Tá. Agora. Já essa fala é minha. Eu não usei droga. Se tá ruim pra gente, velho, que tem um orçamento de 30 milhões, as menininhas também, hoje o que salvou o dia foi o Riascos, né, cara? Foi. Aqui foi sensacional. Vamos rir da desgraça ali, velho. Foi sensacional, velho. Mas aqui, era um cara que todo mundo aqui também tava sonhando na América, né? Mas ele não queria ter ido pro Cruzeiro, cara. É um trem complicado. Não, se ele não queria ter ido pro Cruzeiro, ele também não ia ter querido vir pra América, não. Não, imagina. Ele queria ficar no Vasco. Se no Cruzeiro ele tá achando uma merda, imagina no América, então. Pois o que ele ia estar achando? Ô, Alisson. No Vasco. Oi. Ô, Alisson, vamos lá, comentários. Eu vou começar aqui enquanto você abre aí. Não, tem já tem aqui. Lucas Morão. Já tem? Pode o Leandro falar, Morão, Lucas não, Leandro Morão. Ô Leandro, você manda na hora do programa, bicho? Você me quebra, bicho. Tem que mandar antes. Então deixa eu ler aqui enquanto você vai lendo aí. Não, vamos lá. É o fim. O América é a genie do futebol brasileiro. É um time de Série C disputando a Série A. Tá difícil fazer time com 30 milhões? E com 3 milhões ano que vem? Como vai ser? Oi, o Leandro, vai ser como a gente sempre fez até agora. Não, ele mandou 3 e-mails. Genia com G, viu, o Leandro? Tem quase. Ó, e respeito com esse nome, que é o nome da minha mãe, hein? É com G, não é, Ramon? G, com G. Não, Genia com G, Leandro, não é com J. Olha aqui, joguei a toalha, estive olhando. Pra facilitar, dele. Podia ser igual o nome da minha mãe, que é Eni, sem G, sem J, sem nada. Eu? Tá, e a sua mãe, ô, Cláudio? Como é que se chama sua mãe? Roseli, com Y. Cláudio. Y. Alô? Oi. Y. Tá ouvindo? Y é o nome de sua mãe? Não, era Roseli, Roseli com Y no final. Ah, Roseli. A minha é Rose. Parafraseando a Lucy. Oi, Lucy. Pois é, posso a minha também é Rose sem o Li. Posso falar um negócio com a torcida América também? Tem que parar com essa, com esse sentimento de vira-lata também, que como se caísse pra série B do Campeonato Brasileiro, fosse o fim do América. Praticamente a sua vida toda nas divisões intermediárias do futebol brasileiro e nunca deixou de existir. A gente vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. Se o orçamento vai ser menor, se o orçamento ano que vem para a Série B vai ser menor, os custos também são muito menores. A gente também nesse tem que ver. Ponto, o Leandro tem razão, porque o América, para ele, para esses que gostam de só falar mal do América, o América fica sendo a Geni mesmo. Taca a pedra na Geni, ela é feita para apanhar, é isso. Mas o América não é uma Geni, gente. O América vai continuar fazendo seu futebol com garra, com determinação, com atropelos, contratando o Eduardos da vida, como sempre fez. O América é imortal, não vai cair. O verdadeiro imortal, o Grêmio, que me desculpe, é o América, isso está comprovado. Vai lá, Alisson, tem comentário aí? Matheus Felipe participando aqui, falando que a diretoria é fraca, incompetente. E aí ele pergunta aqui, será que aquele cara que vocês convidam ainda está animado? Eu acho que ele fala do Formiga, né? Era ele mesmo. A gente estava doido para ver o Formiga hoje, mas ele realmente teve problema. Ele ia participar e ele teve problema lá em São Paulo, não conseguiu. O Formiga vai voltar. Vai. Tá convocado aqui já. Eu acho que o Formiga, com essa vaga aí agora do Sérgio Vieira, deveriam colocar o Formiga, velho. Eu também acho. Eu acho que você está chamando seus psicotrópicos. Conversa lá com a IBM lá para liberar o Formiga. O Formiga vem. Não, bicho, eu acho que a gente também tem que saber medir o verdadeiro tamanho do América. Às vezes a gente fica falando de um América que não existe, cara. Alguma parte da torcida fala de um América que não existe. Vamos cair, vamos subir, gente. É a nossa história. É a vida. C'est la vie. O que você deu aí, o Alisson? E aqui tem também, acho que é o perfil, né, que é Gameplay, falando que tá complicado, viu? Tá complicado, viu mesmo, viu? Tá complicado. E o Red Bull, amante de flores e vinhos, mandou mensagem hoje pra gente, não? Inclusive, eu queria falar assim, o Alisson da última vez falou assim, ele tem uma foto macabra, fiquei até curioso, foi lá olhar. E tá o cara do lado da fogueira de São João, o que, que tem de macabra ali? Não entendi, não. É que você não sabe o que, que acontece naquela fogueira? É o fogo do inferno, então tá sacando. Você não sabe, se aquela fogueira tá queimando, alguma bruxa, você não sabe o que era a fogueira, tem que ver, então. Não tá ligado. Cantando a canjica e você aceita. Agora, feliz é aquele cara que mora lá no Acre, que até agora a derrota da América não chegou lá. Não deu tempo ainda. Deixa eu botar aqui o comentário. Aqui tem participação do Caçulinha também, falando que acho que ele estava ouvindo na hora que o Ramon ainda não tinha conseguido entrar, perguntando se tinha como entrar. O Caçulinha, você está mais atrasado que o Leandro Guerreiro nas jogadas, viu? Dá para entrar mais não. Muito agora... bem. Ele me mandou um outro negócio aqui também que nós vamos comentar mais tarde, viu? É... ele mandou aqui para mim em PVT. Deixa eu botar um comentário aqui do senhor Leonardo Comide Belisário, que mandou mais cedo aqui um comentário em áudio. E ele fala um pouquinho da torcida. Vamos lá. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver, não. Esse aqui que tá melhor. Vamos lá. Boa noite, decadentes. Meu nome é Leonardo Gomes Belisário. É, eu queria parabenizar os 600 e poucos pagantes. E é isso mesmo. 600 e poucos pagantes da torcida do América que presenciaram hoje essa derrota ridícula do América hoje frente ao Santa Cruz. Por que parabenizar esses caras? Porque, gente, de verdade, eu sou torcedor do América há 35 anos e mais um pouquinho. E é difícil pra cacete torcer pra esse time. É difícil pra caramba ver tudo de errado que acontece e continuar pagando pra ver o que acontece dentro da Independência. Então, primeira coisa, eu queria parabenizar esses caras, velho, porque não é fácil, não. E eu tava entre eles, tá? É, ele mandou mais um monte de áudio aqui, tudo falando dessa torcida. Eu não conferi assim. Hoje? Não, foi 2.500 quase. Praticamente, é 2.400. Eu vi até muita gente hoje lá, assim. É, pela campanha do clube. Presente, parece que foi 2.500, mas foram, eu não confirmei esse dado ainda, segundo ele foram 600 e alguma coisa pagantes, o resto foram de ingressos de cortesia, crianças e mulheres e tal, então por isso que ele faz essa separação. É, eu também acho que é mais importante até essa presença, se o clube está fazendo a promoção de dar cortesia, não tem por que o público não aproveitar, né? Me surpreendeu também. Mas eu entendo a reclamação dele, ele mandou outros áudios que estão cumpridos pra cacete, Léo, então eu não vou passar aqui hoje, não. Mas a síntese da crítica dele é que ele tá de saco cheio de nego que fica no Facebook reclamando e que não tira a bunda do sofá pra ir a campo. Tem muitos, assim, ele tem visto muitos fazendo esse tipo de coisa. Tem muita gente reclamando do América e que não vai a campo, fica reclamando de casa. Eu não costumo fazer isso. Mas hoje, dada a derrota, eu resolvi continuar um pouquinho com o Itatiaia. Acabou lá o jogo, não teve entrevista do treinador, teve nada. Itatiaia entrou com um mini jornalzinho ali. Depois entrou com um programa do João Vitor Xavier lá, que eu não sei o nome, acho que é Bastidores. É um negócio assim? Isso. Então. E aí tava ele e o Romano falou... Ah, bicho, eu sou péssimo pra nome, eu não costumo assistir o programa, então eu sempre esqueço o nome dos caras, eu confundo as vozes. Mas foi um comentário que foi feito durante o programa, que eles também fizeram críticas à torcida do América. E a esse torcedor que não está indo a campo. A crítica deles também foi a esse torcedor, como a gente já fez essa crítica aqui. É um dos comentários que eu achei interessante, que eles falam assim, a gente quando está aqui e faz alguma crítica ao time do América, a gente recebe 300 mil telefonemas aqui na Rádio Itatiaia, de gente reclamando que a gente fez crítica, tarará. Críticas feitas durante o jogo. Ou seja, quem tá ligando pra Itatiaia pra reclamar do que a Itatiaia falou durante o jogo, é quem não tá no Independência. Porque por mais que o cara esteja no campo com o radinho no ouvido, ele não vai tirar o celular do bolso pra... Primeiro que você não consegue falar com ninguém no celular naquela barulheira lá, e ele não vai tirar o celular do bolso pra ligar pra Itatiaia pra reclamar, ele vai assistir o jogo. Então, de fato, a América tem uma torcida potencial, vamos dizer assim, que está devendo muito. Ainda assim, a gente já comentou aqui, surpreende a quantidade que vai a campo, porque proporcionalmente, se a torcida do América está assim tão diminuta, igual disseram no começo do ano, proporcionalmente é o time que mais leva torcedor a campo. Mais alguma coisa aí, Wallace? Eu queria falar sobre... Ele falou aí sobre a torcida que teve presente. Eu esqueci de comentar isso na conversa que a gente estava falando antes. Com certeza Ramon e Cláudio devem ter percebido isso. Hoje foi emocionante, cara, perceber, não sei se foi a ação do América, estou desinformado sobre isso, mas eu queria só falar sobre isso. Teve um pessoal, alguns torcedores, algumas pessoas de cadeira de roda e com... Sim, teve. Dificuldade, mobilidade limitada, foi e que ficaram naquela parte de cima. Eu dei uma rodada ali para procurar um lugar para assistir o jogo. Eu vi uns 6, 7, talvez uns 10. Inclusive, eu vi uns dois com a camisa do América, cara. Assim, é, assim, cara. Oh, emocionante. Bacana, quem foi na Independência hoje, com certeza, alguém ficou arrepiado. Eu vi uma hora lá que teve um que, em um dos cantos e tal, alguns com dificuldade até de assistir o jogo, estavam ali, parece que mais para ouvir mesmo, para sentir aquela energia ali, e com um sorriso no rosto, e os ajudantes, os acompanhantes, né, felizes da vida de ver os cadeirantes com aquela alegria, foi muito emocionante, que continue assim. Acho que foi a parte boa do jogo de hoje. Foi o melhor, foi o que salvou o jogo. É. Muito bem. Bom, tem mais algum comentário que vocês queiram fazer? De jogo, não jogo, Sérgio, não Sérgio? Vamos votar nos melhores e piores? Pelo menos o Flamengo passou uma semana agora tranquila, né? Acho que volta agora a jogar só agora... Quinta-feira, não? Segunda-feira. Segunda. Não. Vamos lá. Próximos jogos do América são... É Flamengo, na segunda-feira que vem, não é amanhã. Na outra segunda-feira, ou seja, dá tempo a chegar treinador, treinar e tá aí do lado do campo. Na segunda-feira, lá em Cariacica, onde o América jogou pela Primeira Liga... Copa Sumidas Rio. Estádio Cleberland. Isso, aquele que é arquibancada ali homenageando Mondrian, uma beleza da arquitetura moderna. Eu ia falar que Monviadã, que eles tinham homenageado. Mondrian, Pierre Mondrian, grande artista plástico, holandês, se não me engano. Estou falando bobagem agora. Enfim, lá o América vai pegar o Flamengo, isso na segunda-feira no Espírito Santo. Eu imagino que lá do Espírito Santo o América já viaja diretamente para o Ceará, que vai pegar o Fortaleza. Posso interromper você brevemente? Pode me interromper brevemente. Eu estava conversando justamente isso com eu ali no começo do jogo, tanto que eu não vi a Lilica entrando no gramado hoje. Exatamente essa programação. Estava conversando com eu ali, o presidente. Uhum. Vão para Cariacica, vão jogar de lá para Vitória. Vitória, eles vão direto para Fortaleza, chegam na quarta, eu acho, fazem o treinamento, coisa. E o jogo é na quinta. E volta. O América está até puto com a CBF, que eles botaram três jogos, um em cima do outro, pra gente. Que assim, Flamengo, tá muito apertado. Fortaleza e Grêmio. Isso. Porque Hoje, o que o América devia priorizar? A Copa do Brasil? Copa do Brasil. Eu também. Se dependesse, mandava até um time misto contra o Flamengo. Pode ser. É dinheiro. Não é só problema. Dinheiro, cara. É a única... Já pensou, gente, numa zebra chegar... Não é só... Ô, Cláudio, vou falar uma coisa. Tem coisas que estão acima do dinheiro no futebol, cara. Tem coisas no futebol que estão acima do dinheiro, bicho. Entendeu? O futebol não pode visar só o dinheiro. É. Bom, vamos lá. Antes da gente fazer a votação, a gente precisa citar um fato ocorrido depois do jogo, né? Ninguém aqui tem grandes informações sobre o ocorrido. E aí, Ramon, você não estava no pré-jogo? Por mais que você tenha ouvido falar presenciado eu liguei o que aconteceu? Muito bem. A gente não vai entrar em detalhes da briga ocorrida do lado de fora na Independência. Mas a gente vai registrar que ela ocorreu. E o simples fato dela ter ocorrido, e aí não nos importa quais situações levaram ao acontecimento ou não, quem está certo, cara, não tem ninguém certo na história. Está todo mundo errado. Não adianta o América botar na TV, escrever no estádio e fazer campanha e as ações de marketing que a gente tanto elogiou aqui nos últimos programas, de ser o time da família, para chegar um bando de bunda mole e fazer a cagada que fez hoje na saída do jogo. Houve uma briga entre, até onde eu sei, Barra Una e Seita Verde. A gente não sabe quem começou, quem não começou, quais foram as ações. Tá cheio de diz-me-diz de lá pra cá. A gente não sabe o que aconteceu e a gente não tem interesse em saber o que aconteceu. Se você quiser saber, você vai lá, procura saber com eles e aí você vai olhar lá. Até aproveitando, Henrique, só para não te cortando, mas acrescentando, Brendo mandou aqui uma nota de esclarecimento. Ô, Brendo, a gente não vai ler nota de esclarecimento, até porque quem quiser se esclarecer sobre o que aconteceu com as duas torcidas deve procurar as páginas do Facebook, os meios de comunicação das duas torcidas, e a gente, por não ter... Posso finalizar esse assunto? Informações sobre isso, a gente não vai entrar nos detalhes. E não tem como dar a condição da vida também, né? Posso finalizar esse assunto? Só uma coisa, lamentável. Pode, vai. Fala, fala mas eu vou falar mais. Você não vai finalizar. Não vai falar. Não, não, lamentável, cara. Vamos já a mulher. Que não aconteça mais. Que isso não aconteça mais. Isso é deplorável, cara. É, isso aí, eu só não vou aceitar como finalização do assunto, Ramon, porque eu concordo com você. E exatamente por ser tão deplorável e torcer para que isso não aconteça mais e deixar claro para qualquer um que está ouvindo que isso não pode acontecer mais. E aí a gente está citando aqui a nota do Breno, que ele mandou, que você sabe, você já viu o programa antes, o Breno já participou aqui, o Cristiano Mendes já participou aqui também, todas as outras torcidas já tiveram o espaço aberto para elas. E não é só, o espaço está aberto, gente, vem aqui. Continua não, aberto. Todas elas, não, além de estar aberto, sempre aberto a todas, todas elas foram convidadas diretamente. Falei, fulano, você quer participar? Ciclano, você quer participar? Então, assim, foram convidados diretamente. Não foi algo aberto, não. Está aqui. Agora, hoje, especialmente, não está aberto para ninguém, porque hoje cagaram, tá? Então, assim, foi uma grandíssima cagada. Foi pior que o time em campo, e eu estou puxando isso aqui exatamente por isso, porque foi pior que o time em campo, por isso que eu estou puxando antes da votação. Isso é coisa que não acontece na torcida do América, isso é coisa que não pode acontecer na torcida do América. Assim, já está difícil do jeito que está, com o time que está dentro de campo. Possibilidade não tá precisa, difícil. Não precisa a torcida atrapalhar ainda mais. Sim. Não precisa. Afastar, ô Cláudio, você foi com a Alice hoje, né? Como é que fica o Cláudio na semana que vem? Como é que fica o Cláudio na semana que vem pra ir com a filha dele pequena no campo amanhã? E aquilo, sabendo que pode estourar uma merda dessa. Como depois é que fica o Sérgio Tavares também, que vai e leva o menino no campo também, sim, vai com a família inteira? Quantas famílias não vão a campo com seus meninos pequenos? Diga. Depois da corrida, aquilo contaminou várias discussões que não eram necessárias, entendeu? Foi assim, e não é o América, cara, isso não é a nossa torcida. Eu sempre enchi a boca para falar que naquele jogo, com mais de 10 mil pessoas no Independência, no antigo Independência, sem conforto algum... Contra o Brasil de Pelotas. Contra o Brasil de Pelotas, mais de 10 mil pessoas naquele jogo, e a minha irmã foi para aquele jogo grávida de 8 meses e mais não sei quantos dias, assim, pronta para parir, ia parir 2 semanas depois. Então minha irmã foi grávida, de barrigaço naquele jogo, com a certeza de que não tinha problema nenhum, porque ela não teria qualquer problema aí naquele jogo grave. A Alice estava... Não foi uma irresponsabilidade dela. Foi um conhecimento do que era a natureza da torcida americana. Então, a gente vai falar assim, a gente vai recriminar isso demais. Assim, está muito errado, está todo mundo errado. Isso não pode acontecer. A torcida do América, se ela pretende uma renovação, ela precisa de fato ser uma torcida de família e para a família. Tá? Então, é absurdo. O América, cara, o América, assim, eu falo assim, o América é o que sobrou do futebol de verdade, que você toma sua cerveja, encontra com seu amigo, bate papo, entendeu? É o que sobrou daquele romantismo de futebol, e a gente não pode acabar com isso, cara, em nome de nada, nada pode superar isso. Cara. E outra coisa, eu espero que a diretoria dê um castigo para as duas torcidas que aprontaram. Tem uns dois jogos de castigo, pelo menos, para o pessoal pensar. As responsabilidades têm que ser apuradas. Sim. E cada um tem que fazer a sua autocrítica também, e que... Sim. Isso não se repita. Isso não pode ser um gatilho para um futuro confronto das duas depois. Ah, não gosta, não? Então nem fala, nem fala oi, bicho. Vai cada um pro seu canto e pronto. Nem olha e nem troca sorriso nem nada. Não olha para a cara um do outro, porque isso não pode se repetir. Tá difícil demais do jeito que tá com o time em campo. Já é muito complicado. Não precisamos de outros problemas, né, cara? O nosso time já nos dá os problemas necessários, cara. Então é isso. E isso posto, vou começar aqui com a óbvia votação do Colatinho do dia. Ah. Só para finalizar, eu queria falar o negócio que eu falei antes da gente começar o programa. Isso. Eu volto a dizer, eu não tenho informação sobre essa confusão que aconteceu, e eu tô muito na pilha do Henrique. Eu também não tô afim de ficar sabendo, não, porque... Se deu essa merda desse tamanho de ter que ir alguém para o hospital, tá todo mundo errado, não tem ninguém que vai conseguir estar tá certo nessa. Não estava ninguém. E eu não sei também o porquê que aconteceu. E não estou falando relacionado a esse caso de hoje. É só um negócio. O que eu vou falar aqui é um negócio que tem me incomodado na torcida do América, que é o tal da pessoa querer determinar como que fulano tem que torcer ou como que fulano tem que se comportar. Gente, isso. Parem com isso. Isso não tem que acontecer. Ah, aqui, não pode vaiar. Cara, se o cara, eu não sou a favor de vaiar, mas se o cara que tá do meu lado quiser vaiar, é um direito dele. Ah, tem que torcer os 90 minutos. Se eu tenho essa vontade, eu vou lá e torço os 90 minutos, mas se eu não posso determinar. O cara que vaiar é o direito dele. Eu assim... posso determinar que a pessoa que vai no estádio tenha um comportamento parecido com o meu. Eu já vi gente falando, eu já vi discussões em outras ocasiões em grupo da América no Facebook, de cara falar o seguinte: ah, eu fico em pé mesmo, e se o que está atrás de mim é rola cansada e não aguenta ficar em pé, azar é o dele, não sei o quê. Bicho, o cara não é obrigado a assistir o jogo em pé também, não. Se o cara quiser assistir sentado, ele pode assistir sentado. Já se o cara não que quiser eu não cantar, pra você ter ideia. Se o cara não só... quiser cantar, ele tem o direito de não querer cantar. E moleque, às vezes, de 15 anos, cara, querer meter o cacete no cara que tem 70 anos, no cara que já viveu 20 fases piores do que essa que o América tá vivendo agora e continua firme lá, cara que vai às vezes até com andador pro campo e cara que é com 15 anos de América querendo meter o ferro no cara, que o cara não canta. Bicho, preocupe com o seu comportamento. Se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de vaiar, vai. Se você gosta de assistir em pé, assista. Se você gosta de assistir sentado, assista. Preocupe com você. Não queira ditar comportamento dos outros. Puta negócio chato, velho. Vamos respeitar mais os outros, né, cara? Acho que é a palavra, assim, respeito. E isso não diz respeito apenas ao comportamento dentro de campo. É claro que a gente viu o que aconteceu hoje pós-jogo, no campo. O Alisson está citando situações que você vê facilmente dentro do campo. Agora, teve também na terça ou quarta-feira uma situação similar, só que no Facebook. A Mari, da Batom Verde, que já participou aqui com a gente também, ela fez um desabafo lá no grupo do América no Facebook, porque ela não aguenta mais ser chamada de filho da puta. Enfim, ela tem uma série de elogios lá que ela listou, que são usados à torta e à direita pelo torcedor do América, quando vai se referir a alguém que não tem um pensamento diferente dele, que está argumentando. Então, bicho, eu não, se eu gosto ou não gosto do Givanildo, se eu concordo ou não concordo com a saída do Sérgio, mas, gente, a gente pode argumentar de um lado ou para o outro. Agora, tem muita gente que está perdendo respeito. Eu sei que isso não é uma coisa simplesmente do América, não é uma coisa simplesmente do futebol. O país está passando, sim, por uma situação em que os ânimos estão exacerbados, e está se pulando corguinho o tempo inteiro, nego está abusando do direito que tem de... ofensa agora virou liberdade de expressão. Não, nunca foi, imbecil. Não é liberdade de expressão. Ofensa é ofensa. É diferente. A gente tá vivendo uma época que tomar no cu virou bom dia, velho. É, tá deplorado. Assim, bom dia, acho, amor. Que o seu dia seja garboso. E vá pro um bom dia pro senhor, amor. É, então, assim, tá, baixa a bola. Pode parar. Já tá difícil demais. Você ficar caçando briga na porta de Independência. Não, e agora? Assim, próxima partida, eu vou preocupar com o Revide? Olha que bosta. Não, esquece isso, velho. Bobagem. Fim da picada. Fim da picada. Vamos lá, Alisson. Quem que é o Colatina, cara, do jogo? Preocupar com a América. Colatina do jogo. É, no campo tiveram o fora, né? Mas eu vou votar nessa galera do fora aí, porque o do campo a gente já tava esperando. São os mesmos de sempre. Mas o que aconteceu, os relatos que dizem o que aconteceu fora, é mais preocupante do que o que aconteceu em campo. Eu vou votar em quem se envolveu, seja de qual torcida for, seja se não for de torcida nenhuma, não tem informações. Mas se teve confusão nesse nível, eu voto nas pessoas que estavam promovendo a confusão. Acompanho isso. Você também? Ô, Cláudio. Os cueca suja da briga de fora lá. Tudo é, hoje é unânime. Hoje é unânime, não tem jeito. E é isso mesmo. Então, quem caçou essa confusão hoje, leva o nosso Colatina. Eu vou deixar começar por você, que eu já sei o seu voto. E quem você vota para bala do jogo? Eu? Quem vai votar? Voz, o Alisson. Sou eu? Você sabe meu voto? Sou o Wellington. Ué, você falou... Você falou no começo, antes do programa, pô. Eu nem lembro quem que eu falei. Não sei se foi o Matheus, não. Não, falei, foi eu? Não. Ah, é verdade. Eu vou botar na filha do Cláudio, que ela entrou em campo com os jogadores e quem pisou em campo e que fez papelzinho melhor ali... Não, eu tô falando enchendo o saco. Eu acho que o Roger, mais uma vez, merece o voto porque ele tem que marcar os atacantes adversários e marcar o Adalberto. E tem feito isso bem. Vou votar nele. Eu acho que marcar o Adalberto é muito mais difícil que marcar os atacantes adversários. Com certeza. Muito bem, Cláudio. Aos 2.500 corajosos que foram lá sabendo que ia dar merda, viu? A torcida, o pouco que foi, tá merecendo também. Que ir lá ver esse time sem vontade também tem que ter muita paciência e determinação, viu? A gente merece. Nós que renovamos o Coelho na Veia lá por mais um ano. Todo mundo merece. Coelho na Veia, velho? É o Onda Verde. Poxa, não, isso ficou muito... Isso ficou muito caro. Horrível. Ô, Jéssica... Ô, Jessicão, quem vai votar no Sávio, cara? No Sávio? É, bicho, eu gostei, mas ele, pelo que ele movimentou, eu vou dar moral pro cara, velho. Tá certo. Eu vou no Roger também. O João Ricardo também mereceria, porque fez duas grandes defesas. O estreante lá, gente, o Danilo Dias. Tem três Danilo aqui agora, né? Agora vai. Beleza. O Danilo Dias, então, também... Talvez fosse merecedor, porque hoje se movimentou muito bem, apesar de não ter efetivado nem sequer um grande chute a gol, mas mostrou movimentação. Talvez fosse, tá na shortlist, mas hoje vai mais uma vez pro Roger, porque o menino tá dando muita raça, tá jogando muita bola, tá jogando igual gente grande e merecia talvez até uma seleção olímpica, viu? O sonho, o Davi Luiz falou que o sonho dele é um dia jogar igual o Roger, né? Só tomar três gols na partida, né? O Davi Luiz tomou sete, velho. Ele tomou sete, é de lucro, velho. Falando em seleção olímpica, o Mateuzinho foi lá treinar com eles. Eu não sei se já foi, eu acho que já. Se não foi, tá indo aí agora, nesta semana. Não é uma convocação ainda. Mas ele está indo para a preparação do time olímpico, ele vai treinar. Infelizmente, desfalco com a América, apesar de não estar tendo oportunidade. É isso, senhores. Mais alguma coisa? Participação do Sérgio Tavares aqui, Tavareia, que já participou com a gente. Ele manda aqui que se até o Formiga desistiu é porque já era. Formiga não desistiu, bicho. Eu acredito que Formiga teve só um problema. Tem mais alguma aí? Não, fechou. Então é isso, galera. Agradecemos a todos os ouvintes, todo mundo que acompanhou, todo mundo que vai a campo. O ano parece que, infelizmente, não vai dar para segurar a onda, mas, Ramon, qual que é a frase desse ano? Curtam a Série A, cara. Curtam a Série A. Seu Corneta. Boa noite, cambada. Não usem drogas e capem as criancinhas para não ter mais criancinhas no mundo. Para não ter mais criancinhas no mundo. Mas como é que você encapa as criancinhas? Você só pode ter uma criancinha para se encapar. Se encapa a sua criancinha, mas são várias cada pessoas um que encapa a sua. Quiser, ué. Isso aí. Porra, Jéssica. Desse do jeito... No Cidão América precisa se renovar. O Alisson. Boa noite aí, todo mundo e... Próximo jogo vai começar a recuperação. Vocês vão ver a recuperação mais incrível da história do futebol nacional. A América ainda vai conseguir a vaga na Libertadores que o Alencar prometeu. Agora, bom, afinal de contas, vocês verão a América no ano que vem. Chupa Flamengo! É isso aí. Segunda-feira, então, que é o jogo contra o Flamengo. A gente deve empurrar o programa para terça-feira? É isso? Então vocês vão poder ter um descanso aí de decadentes de mais de uma semana. Aproveitem também. E a gente volta na semana que vem, na terça-feira que vem, para comemorar finalmente uma nova vitória. A primeira do nosso novo treinador, com esse time espetacular que vai entrar em campo, que ele vai montar aí, com esses penduricalhos todos que estão chegando aí. Ó, acabei de receber uma mensagem aqui, praticamente certo. Zé Ângelo, novo treinador da América. Não, não fala isso, não. Não fala isso. Mauro Fernandes. Zé Ângelo está anunciado. E o Neto Xavier corre por fora. Vamos acabar, porque o programa começou alegre e já estou ficando triste. Boa noite para vocês. Até mais. Falou.